sabe o que é um oleiro. Oleiro é aquele que trabalha com barro e faz o vaso. E um homem trabalhou a vida inteira como oleiro, fabricando vasos. E ele, naquele serviço, tinha o seu ganha-pão e ajudava muitos pobres, ajudava muitos parentes necessitados. E ele era, inclusive, um bom cristão. Porém, com o passar dos anos, aquele homem, repentinamente, contraiu uma enfermidade. E já não podendo trabalhar no forno nem fabricar vasos, ele viu as suas economias desaparecerem. E, surpreso, notou também que toda a sua parentela desapareceu. Quando ele tinha recursos financeiros e saúde, todos estavam sempre na sua casa. Mas agora que ele estava doente e pobre, ninguém mais o visitava, porque todos ficaram sabendo da sua pobreza e da sua necessidade. E estando muito doente e não podendo trabalhar e precisando se alimentar, ele saiu às ruas para mendigar. E quando ele comia algum pedaço de pão, era dado por alguém que tinha compaixão. E numa dessas ocasiões em que ele estava pedindo esmola, ele tropeçou, caiu e quebrou uma perna. Aí o seu estado ficou muito mais grave, porque ele não podia também agora sair para pedir esmolas, porque ele não podia mais andar. E ele ficou revoltado da vida, muito revoltado. Ele disse: meu Deus, ajudei os outros a vida inteira, socorri o pobre, o necessitado, cuidei dos doentes, e agora, na velhice, estou terminando os meus dias na mais negra miséria e na pior solidão, sem que ninguém me estenda a mão, e ainda para complicar a minha vida, eu quebro a perna. Meu Deus, eu chego até a pensar que o Senhor está me castigando, porque não é possível tanta coisa errada acontecer na minha vida. Meu Deus, me mostra o que eu preciso melhorar, o que que eu tenho que aperfeiçoar, como que o Senhor quer que eu seja. E fazendo esta oração, ele adormeceu ali na cadeira mesmo, e ele teve um sonho onde um anjo de Deus se aproximava dele. E o anjo lhe disse com muita ternura: meu conservo, quando você prepara um vaso, como é que você faz? E ele, com a perna quebrada, respondeu para o anjo: eu pego a massa e, quando está já com a forma perfeita de um vaso, eu coloco dentro do forno. E o anjo disse: muito bem. E quando você quer que um vaso seja muito resistente, o que é que você faz? Bem, aí eu levo duas vezes ao forno e o deixo ali dentro de um forno com fogo muito alto. E o anjo disse: muito bem. Você é um vaso de barro. E o vaso precisava se tornar mais resistente. Por isso que veio a tua doença. Por isso que veio também esse acidente para você quebrar a perna. Porque foi só assim que você pôde orar a Deus dizendo: meu Pai, o que é que eu tenho que melhorar ainda? O que é que eu preciso corrigir? Então agora eu fui enviado da parte de Deus para lhe dizer que a única coisa que te faltava era justamente essa: perguntar ao Senhor o que é que Ele deseja que você faça para ser melhor ainda. E quando o anjo disse esta palavra, o homem despertou do seu sonho e ele glorificou a Deus, porque mesmo na luta, mesmo na provação, ele estava aprendendo a fazer a vontade de Deus. Você sabia disso? Que Deus, às vezes, Ele nos prova com dificuldades, com problemas, para testar a nossa fé. E que a provação é um recurso que Deus usa para nos aprimorar. Uma vez o apóstolo São Paulo, ele estava sendo tão fiel a Deus e ele começou a passar lutas. E ele achava que por detrás daquelas lutas ele estava sendo humilhado por Satanás. Então Paulo foi buscar a Deus, porque ele não estava compreendendo, já que ele estava andando no caminho do Senhor, por que que ele estava passando por aquela luta? Então Deus lhe respondeu o seguinte, e está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E Paulo escreveu o seguinte, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O que é que ele quer dizer com isso? Que a pessoa quando está tudo bem, e ela fala, não, estou firme na fé, ah, minha vida está uma bênção, eu estou forte. Então, na verdade, essa pessoa está fraca, porque ela não tem mais necessidade de se aprimorar. Porém, quando ela está passando por perseguições, por injúrias ou por necessidades, por angústias, então esta pessoa sente necessidade de buscar a Deus, porque ela está se sentindo fraca. E ao buscar a Deus, ela então se torna forte. E lendo a parte final, eu confirmo o que está declarado na palavra de Deus. Você que está fraco aí, reclamando da vida, você que está fraca, se sentindo caída no pó da terra, agora eu quero que você sinta prazer na fraqueza, porque quando você está fraco, aí então você está forte.